Eu botava para imprimir os livros em gráficas fora. Sim, senhor. Então, eles imprimiam, contavam e montuavam os livros. No dia seguinte, estava faltando livro. Eles iam contar, estava faltando livro. Então, lá o dono da gráfica botou um vigia de noite para vigiar quem é que o roubava. E ia contar o livro, tá, faltando o livro. E o guarda lá mesmo. E o vigia, e o guarda não via os livros saíram. Uhum. Então veio cá o gráfico, disse, olha lá, o senhor vai ter paciência. Agora, conforme eu vou imprimindo, vem trazendo para cá, porque se eu deixar lá, os livros sobem. Eles fazem isso. Para dar para outras pessoas. Para dar para os outros. Ah.